passou. Ainda bem que tudo já passou. E sinto que saí da tempestade, de alma vazia e coração pela metade. Quem disse que não dói não diz verdade. Talvez por não saber o que é saudade. Essas coisas só se aprende com o tempo, não depende da vontade. Passou, ainda bem que tudo já passou. Mas fatos do passado estão presentes. Deixar esse vazio é solidão. Eu vivi um sonho novo e esse amor imprevisível. De repente o teu adeus que eu não pensei que era possível. Reações inesperadas sem razão. O coração é mesmo incrível. E se eu penso não te entendo, e se te entendo não aceito. Coração desesperado e essa mágoa no meu peito. Eu te quero mais que tudo e esse amor tão absurdo não tem jeito. Passou, ainda bem que tudo já passou. E sinto que saí da tempestade, de alma vazia e coração pela metade. Quem disse que não dói não diz verdade. Talvez por não saber o que é saudade. E essas coisas só se aprende com o tempo, não depende da vontade. Passou, ainda bem que tudo já passou. Sabia que não dava mais pra gente. Faltava aquele toque de emoção. Eu vivi